abismo de um vão. Isso ninguém diz, eu digo. Isso ninguém diz, irmão. Isaías 6:1-2. Não vi sopro, não vi fogo, o abismo de um vão. Isso ninguém diz, eu digo. Isso ninguém diz, irmão. Vi o fim, vi o começo, o avesso e depois. Não vi anjos de seis asas. Isaías 6:1-2. Não vi sopro, não vi fogo, o abismo de um vão. Isso ninguém diz, eu digo. Isso ninguém diz, irmão.